capture increase to point one of those boats is small 13, Fontana, one of those two that is small one, for you. to Delta Papa Uniform. Libere a pista à direita, de ataque foi erro. Dados atualizando até o 4-3. A posição prevista é remota 4 Romeu. É o 4-3, 4 Romeu, graças. Última testa de estacionamento. Caso a tripulação consiga ir para o novo voo, pode chamar o solo na saída. Boa noite, autorizado a linha de colapso 0, vento 060 graus no 49, batindo 10 no 0. 174, 10, autorizado LA decolar, vento 060 graus, 149, altíssimo 100. 4 4 1 5 0, como 0 centro, repito, frequência 1 2 2 3 5, alterna 1 2 5 2 0, boa. Boa noite, 04. 330, with you. Delta 3, contact at level 330, full flight departure. 330, full flight departure, at 050, Echo. fuel, contact Tower 6 center, distance 125.5 or 126.35. Lima, autorizado. E Mike, táxi autorizado até o ponto de espera da Taxi Quebec. Responde para inverso, 57. Eu estou falando em 0,50. A distorção é que nós vamos.